sim, eles também estão a dar essa possibilidade no final do dia de hoje, já ao final da tarde, porque entretanto inicialmente eles previam a queda de neve para acima dos 1.200 metros de altitude e entretanto para o final da tarde já também anunciam que eventualmente pode chegar acima dos 400, 600 metros. Portanto, é bem provável que nas nossas partes mais altas, nomeadamente nas freguesias de Aldeia das 10 e Albuque das Várzeas, essas essencialmente, que aí se venha a encontrar vestígios de neve.